Que teu rio, Senhor, passe sobre este lugar. Rio de águas vivas. nessa noite tem sede do Senhor. Quando o Senhor nos diz em João que o Senhor Jesus, quando se encontrou com aquela mulher samaritana, lhe disse: aquele que crê em mim, do teu interior fluiriam rios de águas vivas. Quantos querem que do teu interior flua rios de águas vivas nessa noite? Paulo, o Senhor nos diz em Ezequiel 47 que Ezequiel teve uma visão, e Ezequiel começou a entrar no rio de Deus. E à medida que Ezequiel entrava no rio de Deus, as águas iam subindo, iam subindo, iam subindo, até chegou um ponto em que Ezequiel não podia mais se conter naquelas águas. O Senhor disse que nos últimos dias Ele derramaria do Seu Espírito sobre toda a carne. Eu quero que você segure na mão da pessoa que está ao teu lado nessa noite. Eu creio que o rio de Deus vai começar a fluir sobre a tua vida hoje. Mas vamos fazer um ato profético nessa noite. E você vai começar a ministrar sobre o teu irmão o rio de Deus. Você vai mergulhar nestas águas, nestas fontes que saem do trono de Deus, nessas fontes que transformam, nessas fontes que limpam, nessas fontes que restauram vidas. Vem Deus, vem Deus, vem fluir, vem fluir, Senhor, com os teus rios gerando vida. Jesus, comece a clamar ao Senhor nessa noite. Levanta a voz e clame a Ele. Se você ora em línguas, ora em línguas. E peça, peça que o rio flua. Peça que o rio flua. Vem, vem. Jesus. Bem forte, Jesus. Diga a Ele mais uma vez. Jesus. Para terminar, para ficar lindo, como um grande coral. Bem forte. Jesus. Oh, my God.